Espelho de Narciso, o reflexo que a sociedade precisa. Com Nuno Pires, Rafael Videira, Carlos Jeria e Marco Paulette. You will not be able to stay home, brother. Boa noite, 22 horas, aqui estamos nós para mais um Espelho de Narciso, segundas-feiras, na Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9, RUC.fm. Podem também ouvir-nos no iTunes, também Mixcloud. Isso, preciso eu falar agora. Opa, estava a correr muito bem. Comigo, Nuno Pires, aos comandos da emissão, Rafael Videira, Carlos Jeria, Marco Paulette. Vamos começar a chamar ao Paulette Paulinho. Sim. Que é um... Tu com essa t-shirt mais ao lado nenhum. Qual t-shirt? Eu estou nu. Caralho, está na cintura. Porquê que há muito esta cena do pessoal estar a fazer rádio... Tentar sempre dar uma ideia que estão nus no estúdio. Porque estão. É para o isso que é que tu vês. Exato. Então, hoje em dia, estavas a contar qualquer coisa de um pivô e não sei o quê? Vais revelar aqui para o nosso auditório ou vais deixar isso para outros? Não, posso contar. É que eu conheço uma pessoa que... Havia um homem... que estava a falar com ele, diz que, como estávamos agora aqui a falar de pivôs, que engoliu o pivô. Engoliu como? Foi o que eu perguntei, mas deram-te alguma palmada ou foi de susto? E ele disse, ou alguma sacudidela assim? Exatamente. O que é que acontece? Ele diz que foi ao hospital e... Pronto. E disseram que não havia lá dentistas. Pá, tu agora a única coisa é tens que esperar. Tens que esperar e tens depois uma espécie de uma rede na sanita e aquilo há de sair, não é? Mas que depois vai para meter-lhe na boca a assim? Ele engoliu. Aqui ainda são uns 400 euros. No hospital disseram-lhe assim, isto agora vai ter que esperar, não sei o que, até às 9 da manhã. E ele esteve lá sem fazer nadinha. E o que eles dizem é assim, isto pode ter problemas, sentir dores de barriga, que o espigão pode furar. Pode ser o único problema. O gajo ficou em observação. Porquê é que ele não levou os dedos à boca? Pois. Pois aquilo, sei lá. Era muito gay. Mas eu, por acaso, o pensamento que eu tive é assim: bem, isto. Aquilo vai sair normalmente, agora um gajo tem que estar é sempre. O que é normalmente para as pessoas que não estão a ouvir? É cagar dentes. Exatamente. Pronto. Aquilo como vai... qualquer terça-feira. Ou seja, pode partir a sanita a sair daquela pressão. Ou rasgar o ânus. Tu também basicamente estás a cagar uma coisa que vais pôr na boca. Exato. Agora é que podes dizer: tu cagas o que comes ou comes o que cagas. Exatamente. Agora é que se pode dizer. Portanto, começamos esta emissão do Espelho Narciso. Da melhor maneira. Uma reflexão. Escatologia é sempre uma boa forma de começar a noite. Uma reflexão para o nosso ouvinte. Portanto, vejam lá aquilo que comem, nunca se sabe quando é que não engolem um pivô. Pois é. E esta história é fictícia, não é? E isto não aconteceu com o Jeria. Pode não ter acontecido. Pode muito bem não ter acontecido. Pode ou pode não ter acontecido com uma pessoa chamada Jeria. 4 da manhã estás gajo com duas luvas de plástico nas mãos. Olha para a minha vida. De volta do penico. Assim com o dedito. Olha para a minha vida. A esfregar o penico. A ver se aquilo branco. Se é o dente ou se é milho. Muito bem. As nossas conversas, vocês já repararam? Milho? Quando é que eu comi milho? Eu cada vez estou mais de acordo com algumas mulheres quando dizem que os homens são os básicos. Porque nós só falamos de... Pichas, cocó e... Gajas boas. Gajas... E não boas também. Por essa ordem. Quase. Sim. Não, normalmente é pichas primeiro. Ah, eu disse pichas primeiro, pois foi. É isso. Portanto, nós falamos... Nós homens, vou generalizar... Nós, o Rafa. Estás a generalizar, man. Estou, e quando generalizo... É sempre a ti. Saliento muito bem o facto de dizer que estou a generalizar. Quase como se fosse uma... É uma bandeira que tu portas, não é? Não, é quase como se estivesse a avisar o ouvinte que isto é uma deficiência minha. Portanto, generalizar. Mas estás a dizer que os deficientes não são capazes de sorrir? Isto deve ser cansativo e ver como essas pessoas estão sempre a questionar os motivos questionam tudo. Daquilo que estás a dizer. Sim, normalmente são as mesmas pessoas que têm teorias da conspiração. Completamente. E nós estivemos a falar disso há pouco, quando estávamos ali a comer umas tapas. No fundo fui eu só que comi. Mas que ele baixa na boca? Ha, ha, ha. Ah, só um tapinha não dói. That's why you get the big bucks, Marco. Comi mesmo. E estávamos a falar sobre isso. Há sempre aquele gajo que vem com uma conspiração do... Isto é para lavar dinheiro. Isto é, a internet fez-me este bar é para lavar dinheiro. Isto é para lavar dinheiro. Isto é da máfia. Este gajo não tem dinheiro. Tu nunca viste, não. Nunca notaste que os gajos levam dinheiro em sacos. E nunca gasta a ninguém. Como é que isto está aberto? Como é que este negócio se aguenta? Como é que isto está aberto? Como é que eles pagam a renda? Há sempre esses gajos que conspiram com tudo. Como é que eles pagam aquelas duas seguranças à porta? Quando um atentado terrorista não foi um atentado terrorista, aquilo foi o governo que só para... E foi como o 9-11. Exatamente. E à Lua? Alguém foi à Lua? Ninguém. Mas quer dizer? Isso é tudo mentira, pá. Isso é tudo mentira. E aqueles gajos que misturam tudo. Então o Armstrong até só tem um testículo. Isso é tão mentira porque... Porque é o gajo do... Eles umas fotos em que se via uma senhora com um balde e uma esfregona, né? Que não é nada Photoshop. Está tudo cheio de pó. Então faz barreira esta areia toda. Ó, senhor de branco, saia daí que está tudo cheio de pó. Que aquilo era ali, aquilo acho que foi filmado ali naqueles armazéns das fábricas Triunfo. As antigas. Foi na parte das farinhas. Os gajos arrebentaram uma saca de farinha. A farinhas era o polo nar. E assim, olha, porquê não faz aqui já aqui um filmezão? Aquilo já se viu. A senhora das limpezas. Ó, senhor, dentro desse fato deve estar calor debaixo destas luzes. Ainda se viu uma carrinha de caixa aberta a dizer Triunfo para passar. O que nacional é bom. Estava agora aqui um a apontar a música que vamos ouvir, a primeira de hoje. Não vamos já ouvi-la, atenção. Teen Spirit dos Nirvana. Mas lembro-me de um episódio anterior, não sei se foi o último, se foi há dois atrás. Tu gerias, estava a falar, tinha ido ver os já foi o último. E que assinaram o braço e ele nunca mais o lavou. Está certo, está aqui a assinatura. E eu lembro-me de estar a ouvir a última música que ia passar no programa e não estava a ouvir nada do que é que estavam a dizer e só apanhei a parte do braço e nunca mais o lavei. O geria a dizer isto. Sim, certo. E eu vir-me para o geria e digo assim: não sei se vocês perceberam isso no episódio. Yeah. Eu lembro-me disso. Isso também já não foi há muito tempo. Mas, curiosamente, eu não me estava a lembrar do facto do Gerias ter o braço assinado assim, porque eu não o conheço há muito tempo, mas sim daquela miúda quando veio cá os Tokyo Hotel e a miúda disse que nunca mais ia lavar o braço. Eu estava a falar disso. Não foi o Justin Bieber? Foram todos. Foram todos. Eu lembro-me disso, mas como é que ele se lembra que eu tive um... É como aquele gajo que se lembra de ter estado contigo e tu não sabes quem ele é. Quem teve com o Gerias não se esquece. Não, mas nenhum. Ele é um amante apaixonado. Esquece. Tu queres então, esquecer. Vocês querem. É Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Esperem aí. O que aconteceu aos Tokyo Hotel? Espera aí. Acho que o rapaz ficou muito efeminado. Não vais nunca mais lavar esse prato. Quero entrevistar essa senhora hoje em dia. Só para nós. O que está na net fica na net para sempre. É isso, não? Esta miúda não vai ter mais hipótese. Nunca mais. Quando tens 14 anos, não deves dar entrevista. Ela podia fazer uma tatuagem em cima disso, não é? Mas mesmo assim, não lavar. Mas uma coisa, vocês lembram-se daquela miúda que era a Catizinha? Estava sempre a comer, a virar. Sempre a comer fiambre. Que até o Herman fez depois. Onde é que anda essa miúda? Então deve estar a procura e deve andar aí a comer. O que vocês estão a falar? Peru. Quem? A Catizinha. Peraí. Não era uma gaja que era muito estúpida. Muito gorda. Assim, só comia. Estava a falar e estava a comer fiambre. E a falar mal. Eu gosto é de gajos que andam com as calças no fundo do rabo. Comer fiambre à mão, a tirar assim fiambre. Quer saber onde é que está a gorda do Muita Louco? Vamos lá ouvir um bocadinho da Catizinha. Ah, já sei quem é, sim. Espera aí. Era uma youtuber. Até porque as pimas de merda vão comprar lá calças para aí 10 euros. Ela era youtuber antes de ser youtuber. Mas ela ainda. Andam ali com um pacote assim, a lapadinha às calças e com o fio dental de fora. Poxa! Fio dental de fora, aquelas quando se vão assentar, é o fio dental para cima, as caixas para baixo. Quantos queixas é que ela tem? As calças para baixo e o rega à mostra. Olá, a sério, eu passo-me. Alguma gaja se sentar à minha beira assim, eu tiro fotografias do maior barraco, porque acho que isso é mesmo feio. Está bem, Catizinha, tens razão, sim senhor. Já esse roupão é lindo. Andam em essas slots com o fio dental de fora. Mas o Herman entrevistou esta gaja. Não, o Herman fez um sketch com esta gaja. Fez vários. Querem ver? Essa ouvir? Foi Vamos ouvir um bocado. Que é Catizinha. É verdade. Que é comentadora. comentadora de moda, comentadora de tudo. E eu, antes de me despedir, tem audiência certa para ele. Falar com a Catizinha, que está em casa. Pode ser? Faz favor. Está muito bom. Fatizinha, podemos fazer-lhe umas perguntas? Oi, pessoal. Viva. Estou aqui a acabar uma fatia de queijo. Sim. Quanto mais me dizem para não comer, mais me apetece comer. Eu até... O Herman é o maior que... Não tenho curtido a onda deste programa. Tenho curtido? Hermano, mas acho que devias renovar o teu look. Sim. Mudei esses fatos, pá, que já... Não se usam há séculos. Sim. Olha... Ele a cortar meio que um pão. Está ali com um meio fiambre, meu. Eu sou muito hétero. Ai, Jesus, com um meio fiambre. Queremos falar sobre o jogo da manhã, se não se importa, que era o tema que... Eu só espero. Sim. E pronto, fica aqui um bocado de Catizinha. Isso é maravilhoso. Podemos passar por programas enterrar já, isto. Já ver coisas destas. Já não me lembrava disso. Vamos um dia fazer isso. Vamos fazer um programa. Quando nós chegarmos à... Vai haver aquele dia, eu sei disto, que nós eu vou-vos... Vamos chegar às 15 pessoas. Não, eu vou perguntar-vos, vocês querem continuar com este programa na nova grelha? Não. E nós vamos dizer que não, isto vai acontecer um dia, não é? E nunca se sabe quando é que não nos reinventamos e trazemos uma nova temática onde para um programa. Onde é tudo Catiazinha. Sim, só, tudo Catiazinha. Por menos pensei que tivesse chafado aquela gaja do... Do Big Brother, ou que era, que não sabia onde é que era. A Fatia, ou não. Aquela do. A Cátia. Essa, sim. Que pensava que. Em que Portugal ficou a saber que ser burra era fixe para a televisão e a partir daí aparecer uma data dela. Sim, antes eram os gajos do Norte. Exatamente. Que viravam cadeiras. Eram desbocados, andavam a porrada e iam ao João. Queres levar? E levava. E levava. Depois chegou-se à conclusão então que é preciso seres muito burrinho. Porque as pessoas, eu acho que mais do que trash TV, elas gostam de ver alguém que é mais burro que elas. Sentirem-se valorizadas por ver alguém feio. Olha para este burro. Poder ter a oportunidade de dizer que alguém é burro. Mas diz-me uma coisa. Aquela representação da juventude que está agora num programa que eu vi no outro dia que é Love on Top. Nunca vi. Também não. É lindo, não. São gajos musculados tatuados e gajas bimbas de biquíni e estão ali a rolar-se uns com os outros. E é isto. Não pagavas ver isso? Mas os temas de conversas não são outros. Não é há isto. Temas de conversa. É só isto. Ah, pá, então, porque aquilo depois eles ganham tudo, em presenças. E depois porque a outra falou de cenas... Ah, pá, e ela disse aqui, ó, pai, não sim. Posso acreditar, pá, pai, pensa que era minha amiga, percebes? Exato, e eu estou aqui, pá, e ela está a jogar, estás a perceber? Tudo aquilo que ela diz é um jogo e ela manipula as pessoas. Ah, pá, ela foi ter com o Márcio e não acredito que ela disse aquilo ao Márcio, percebes? Que era a Bela e o Monstro, lembram-se desse? Isso acabou por causa da Erca. Que era um monstro. Muito inteligentes. Não era. A Bela e o Mestre. Bela e o Mestre, exatamente. Isso foi a ER que mandou isso abaixo. Houve uma data disso. Porquê? Porque tu estavas ali a dizer que os homens muito inteligentes que não limpavam gajas bonitas. Que é uma estúpida. E que as gajas bonitas tinham que ser muito burras. Estás a perceber? Está certo. Estou a brincar. Pronto, então eu sei que na altura, não sei se foi a ERC, mas acho que sim, se foi a ERC que mandou aquilo abaixo. Acho muito bem. É e os acorrentados, lembram-se disso? Onde apareceu a Isabel Figueira. Muito ano, há muito ano. Parece que foste ali ao terço sanitário. Pois é. Olha, mas agora que, se calhar vou deixar aqui um, vou mandar aqui um tiro para o ar. Pau! E para falarmos depois da música, ainda temos algum tempo, mas... Mataste um pássaro. Eu acho que... Mataste-o. E ele nada te fez. Eu ouvi por aí um podcast e eu não quero estar a fazer má publicidade a esse podcast, por isso não vou dizer o nome. Espelho Narciso. Porque gosto realmente de o ouvir. Pá, mas apareceu-me lá um miúdo humorista que, curiosamente, acho que é dos poucos destes putos novos que têm realmente valor, que é aquele puto Vilhena. Sabe? Sim. Pronto. Sei quem é. Esse miúdo, ele disse lá uma coisa que eu fiquei assim um bocado... A bater mal. Sim, ele auto-intitula-se, ou pelo menos a pessoa que eu estava a entrevistar, auto-intitula-o como sendo... Se é o outro, não pode ser auto-intitular outra pessoa. Sim, está bem. Tens razão. Política da gramática, meu. Vai-te foder. Mas diz, intitulou-o de... Intitulou-o de... Pois, auto-intitulou... Está bem. Está bem, adiante, vá. Foi autossuicídio, porra. Vá, anda. O humorista da internet, o gajo, o cientista da internet. Cientista? Como se ele conhecesse realmente a forma. Ele de sabe os algoritmos todos do Facebook e tudo. Sim, mas muito acredito brincar. Que até certo ponto eles tenham um know-how dos horários. Exatamente, são miúdos novos, sim. Conhecem a juventude, conhecem o pessoal da idade deles. Sim. E depois desta música, vamos saber então o que é que me deixou lixado com aquilo percam, que eu vi. Não percam o próximo episódio. Não percam. Que nós também não. Nós voltamos já. Depois dos Temples, trabalho Volcano, Born into the Sunset. Foi onde todos nascemos. Ou vamos morrer? Assim, à luz, do sol, sim. Do pôr do sol. Tá bom. Temples Born into the Sunset. E vamos regressar à conversa, vamos regressar ao espelho de Narciso. Bem, eu estava a falar do... Se calhar é um registro mental para não repetir essa variação de tom. Estava a falar do Vilhena e ele a certo ponto então... Quem? Estou a brincar. Ele a certo ponto diz... É o miúdo do Quem Nunca, não é? Exatamente, o miúdo do Quem Nunca, do Bon Vivant, também fez um boomerang na SIC Radical, o whatever. Ai, santo, eu não Epá, e eu acho que realmente ele é um dos melhores da geração dele para a geração dele. Mas ele diz ali uma coisa que me chamou um bocado a atenção. Ah, não... nessa entrevista? Sim. Não foi o. Eu não estou aqui a deitar abaixo. Vou deitar ele abaixo porque nem tenho força sequer se eu quisesse fazer. Não é nada disso. Porque ele não é assim tão grande? É. Não. 100 mil capa. No... Então... 100 mil capa. 100 mil capa. Não, tudo isto para dizer o quê? Ele diz lá uma coisa engraçada que eu acho que é um bocado o reflexo da geração, considerando que é humorista, da geração dele, que é, ele diz assim: a minha geração não responde a haters no Facebook. Tá bom. Nós não entramos em picardias no Facebook. Olha que conveniente. Olha que harmonia. Isto não é minimamente preocupante, toda a gente a concordar uns com os outros. Sim. Sim, mas é onde nós estamos agora, é isso. Se tu dizes qualquer coisa que não concordas, estás a ofender, estás a ser um atrasado mental. Exato. E estás a forçar do ponto de vista das pessoas. E a internet permite isso, não é? E a permitir que as pessoas não tenham opinião própria. Epá, és uma onda. Estás uma onda, sempre a cortar. Um gajo que acha que é os únicos a roer as unhas dos pés, vai para a net e encontra 20 pessoas como ele. Qual é o site? Eu também gosto muito. Está feito. Há quem gosta de termócio, é unhas de pé. É aquela do grande. Ei! Quando é que aquela deixas farinha, essa para o fim, não é? Aquela micose, aquela farinha debaixo da unha. Ei! Aquela farinha. Portanto, é nós. Tem aquele cutão da meia. Em relação a objetos fálicos, ao queijo. Sim, sim, sim. Em relação a. Aos pés, é farelo. É para atleta, é a farinha. Farinha. É a farinha, exato. No pênis é os magma. Os magma, mas isso é o termo de tempo mesmo, não é? É magma, meu. Os magma. Os magma, parece uma cena de vulcão. Por acaso. Os magma. Mas devíamos a conversa não, porque não tu querias diga, mesmo. Caga, mas ia falar disso agora. Tu querias mesmo arafar desta geração que não gosta de confronto e só lida com gente que tem um. Sim. Que pensa da mesma forma. Pá, eu, por outro lado, também não me sinto tão mal porque sei que isso é absurdo, mas por outro. Tenho medo de estar a ficar como o meu pai ou como o meu avô. Não estás. Do tipo, na minha geração é que era e nós é que éramos dois. Não é uma questão da minha geração é que era, mas sabes, há coisas que são evidentes e devem ser apontadas. Pá, sabes o que é que tu tens? É uma coisa que hoje em dia é confundida como talento. Bom que senso. É senso comum. Ah, pois, não é talento. Estás-me é a dizer que o Nuno não é talentoso? Não, estás-me a chamar comum? Estás-me a chamar comum? Estou a usar básico, sim. Vulgar. Ordinário até. Ordinarão? Ordinarão, pá. E pronto. Mas deixa o telemóvel, meu. Geria, está a ver gajas nuas. Hoje dia, querem que eu vos explique? Isso não é o Instagram, isso é Tinder. Hoje dia está no Tinder, meu. Hoje dia. Swipe right. A tua mulher sabe? Estava aqui a verificar. Estava a verificar se alguém coisa tinha respondido. Não, é que houve fogos na semana passada na minha zona. Estavas nos fogos. Estavas a ver se os teus pais estão vivos. Ashley Madison, ora aí está. Sexta-feira passada. Ouvi os fogos. Pois é, vocês lembram-se disso? Agora que falaste em Ashley. Lembro-me perfeitamente, estou rindo tanto com isso. O pessoal de Braga é o pessoal que ataca mais no pessoal do Norte, pá. No lado muito da infidelidade. Isso é porque eles veem aquelas coisas de estar uma mulher à tua procura a 100 metros de ti, ok? Pois podem ser intelectualmente mas mais que era, desfavorecidos. Mas o que é que foi mais triste nessa cena toda, Ashley Madison? É que era só homens, certo? Primeiro era só homens. E as gajas com que eles falavam eram bots, não eram gajas, eram sim, bots. A tu pessoal estava a pagar por a falar com sim. uma inteligência artificial. Não, lá, vai. Havia alguns, não é bem assim. Mas a maior parte era tudo bots. Quero não é, conhecer não é você. É, por exemplo, imagina, tu estás a começar uma plataforma dessas, de chat, não é? Pá, tu à partida vais saber que o que vai ali cair primeiro são gajos. Direto. Então, contratas senhoras, como se fosse um call center, mas que estão a teclar com aqueles homens. Certo, mas havia muitos casos, que foram reportados muitos casos, que eram bots, que eram tipo. Mas há assim, aqueles barquinhos pequeninos. Mas tinha os bots. Mas olha lá, há bots. Coisas que um bot não pode falar, que não é? As pessoas gordas? Ah, os viva os gordos, também são gente. Querem, okay. Vocês querem falar disso? Sim, eu quero. Querem falar dos gordos? Quero, porque eu fui à praia. Quero. Que gostam de ser gordos. Não, vou falar de uma coisa, um fenómeno que eu acho. Eu não estou gordos, a criticá-los. Gordos a fazer gordices. Sim, gordos a fazer gordices. Sim. Tipo, um cardinal e conta-nos o que é que chamado hashtag gordices. Eu fui à praia, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Eu já não ia há muito tempo. E fui à praia, também fui à praia. Ao cabelo? Sim. Não, foi para o Dubai. Xenolito do dedo da Sport. E então, fiz a minha cena, meti a toalha, tranquilão, e de repente começo a ver que há pessoas, e é um fenómeno que eu tenho visto desde miúdo. Porquê que as pessoas que vão para a praia, sobretudo as pessoas que são mais fortes, começam a correr? Qual é o mal? Não estou a perceber. Tipo, vão para a arrebentação e começam a correr. Tipo, estou tão saudável. Até para apanhar balanço. E eu disse, man, isso era antes, meu. Não era agora. E começam a correr assim, ih, meu, estou mesmo boada bem, estou mesmo saudável, estou mal conta de mim. Se calhar têm orgulho no corpo que têm e gostam de mostrar a balançar. Qual é o problema? As pessoas podem fazer o que quiserem, mas aquilo... Então para que estás a criticar? Porque fazíamos espécie. Deixa-os correr. Eu deixo, corre para trás, para a frente. Mas tu sabes lá se estão a correr ou se estão só a tentar a andar ao ritmo do declive da areia. Não, porque havia um gajo vendo e dizia olá, os lados, e os gajos foram a correr. Ah, exato. Pá, não deixa o telemóvel. Vendem não, bolas pá. De Berlim na Figueira? Não. Ah, na Figueira depende. Vendem, geria? Vendem, que eu como muitas. E bolacha americana. Bolacha americana. Eu não como bolacha americana há tanto tempo, pá. Há mais de 20 anos. Pá, eu agora, como não tenho visto muito o gajo da bolacha, para já nem sei se é o mesmo, será que eles os mesmos gajos, mas eles já mudaram o repertório de lenga-lengas. Continua a ser o já lá vou. Sim. Como é que tu vendes, diria? Bola, bolinha. Mas o que eu acho o que eu acho mais estúpido nisso, nem é esses senhores que andam a gritar, é eles passam e depois toda a gente repete o que eles dizem. Ah, sim, do Pespejalaba. Sim, pá, gostam de dizer aquilo que o senhor disse. Porque acham piada. Estão os miúdos, há um gajo que diz tipo bolas, bolas, bolas, bolas, bolinhas. E os miúdos repetem. Logo 3 mil pessoas atrás a dizer aquilo deitados, assim bolas, bolas, bolas, bolinhas. Então vá, vamos a isso. O Geria foi à praia esta semana. Este fim de semana. Este fim de semana. Não fui não, pá, mas isto é uma coisa que me está no. Na psique. Exatamente. Marcou-te. Como o meu sonho era ser vendedor de bolinhas. Ou os gelados. E depois quando o gajo diz, olha, tem um corneto? Não tenho. Tem magro? Também não tenho. Quem é que tenho? Pá. Pois, só. E Calipo? Calipo também tenho, mas o best-seller, porque tens lá os putos e as pastilhas. E as pastilhas não fazem. Agora é Smarties. E o Supermax. Aquilo já não é pastilhas. É Smarties, acho eu. Não é pastilhas? Não. Pastilhas fazem mal. Tu o que é que meteu lá? Smarties. Ah, pelo amor. Pelo Smarties não vale a pena estar a comer aquele. Não, são 3 bolitas ou mais. São umas 6. Não interessa. Uma chicla, um estica. Um estica para estar a mastigar. Também mandavas duas bombadas naquilo e ficava sem sabor. Quando era miúdo é que me dava sempre minha. Vai lá comprar um estica. E para mim é um Supermax. O que é que é um estica? É uma pastilha. A minha era uma chicla. Uma chicla. Demorou muitos anos a perceber que vem da cena em inglês. Chiclete. Muitos anos. Chicla. A minha altura era, chamava-se taças de tinto. Agora. Pois é. Eu lembro-me de ser puto e o desafio era pôr um pacote inteiro de super gorila na boca. Na boca. Epa, era na casa pia. Olha uma coisa. Chamava-se super gorila. Será que havia excesso? Havia excesso. Qual é que foi o primeiro adulto que vos meteu álcool? Álcool. Foi o meu tio! Foi o meu pai. Álcool ou um cigarro na boca? Foi o meu pai, os dois. Cigarro foi o meu avô. Os dois, o meu pai. Direto. Os dois. Achei uma piada tipo, fuma aí, cara! Idade. Idade? Ai. Ui, foi muito cedo. Não é agora. Foi demasiado cedo. Foi demasiado cedo. Foi uns 10 anos ou quê? Não, foi antes disso. Foi antes disso. O cigarro da frente daqueles almoços de família está tudo bêbado e alguém ripou de um cigarro e diz: chupa nisso, vá! Eu senti-me um jovem muito independente. Ali com. Com os cigarros de chocolate? Não, 11, 12 anos. Sim, isso eu queria mamar sempre os cigarros de chocolate. Mas o meu pai, num casamento qualquer, deu-me um charuto. Também me aconteceu, já não me aconteceu. Que é logo o melhor tabaco que se pode experimentar. Isso, e sendo um charuto de casamento era daqueles bons. Não, são relos, são tarrelos. Que era um porta-chaves de uma loja de ferragens que tinha aquela lamina para cortar. Ah, yeah, aquele toque de classe. Havia homens que cortavam nhaca com aquilo. Não, e depois havia os artistas que mordiam, depois ficavam cheios de folhas de tabaco nos dentes. Exato. Ei, que lindo. E uma vez num casamento fumei. 13. Não, a travar. À vontadinha, uns 10 charutos. Geria. Ninguém chegava disso, mano. Fumei à vontade. Não, não, portanto, se calhar foram 11. Foi a partir daí que eu comecei a testar aquilo. No outro dia tinha a boca para si a cortiça. O que é que estava a sempre a abrir a boca com a língua de fora? Aquilo era horrível, era para marmar em parvo. Mas mandaste ainda pausa, não foi? Engataste quantas só com essa cena? E quantos comboios? Também foram 10, certeza absoluta. Olha, comboios não sei, mas vem aí. Olha, olha. Já! Sim, já estamos na meia hora, caralho. Ah, caralho. Nem contei como o meu pai me dava a espuma da cerveja. Ah, já contas. Ah, deixa estar. Vamos ficar. Os vossos não faziam isso, desculpa. Não. Não, porque o meu pai ficava com a espuma no bigode. Portanto, e tu ias lá chuchar. Era um bocado naquela. Vamos ficar com Gorillaz, participação de Benjamin Clementine. Aleluia, Money. É aquilo que nós isso? Também agradecemos no final. Aleluia, não é? South tree that primitively grows, and when we go to bed, scarecrows from the far east come to eat its tender fruits. And I've thought the best way to protect our tree is by building walls. Walls like unicorns in full glory and galore, and even stronger than the walls of Jericho. But glad then, my friend, that in a few we shall reap a Galilee, what we always dreamt of having. Enough of the starving, it is love that is the root of all evil, but not our tree. And thank you, my friend, for trusting me. Hallelujah. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Hallelujah, money. Friend, if this be the end, then so shall it be. Until we say so, nothing will move. Ah, don't worry. It's not against our morals. It's legally tender. Touch, my friend, what the whole world and whole beasts of nations desire. Power. Gorillaz com participação de Benjamin Clementine. Aleluia, Money, a marcar a primeira meia hora deste Espelho Narciso. Estamos de volta. E o ouvinte assim, foda, ainda falta meia hora. É verdade, mas o ouvinte pode sempre mudar. Cara, o ouvinte, para a frente, já sabe. Vamos falar de tetas. Antena 1, acho eu. Antena 1 é. O que é que quer ouvir também a Antena 1? Eu nem sei se é que se. Muita gente. Isto é a hora da missa, da, não é da missa, é daqueles missa, 15 minutos. É uns 15 minutos mas religiosos que daí, passa lá. Depois disto acaba, depois começa tudo outra vez, não é? O quê? Isto é 107.9. É isso? Depois passa logo para, dá a volta. Para os 80. Para os 80 que ninguém ouve. Isto é aquela... Mentira, então é 80. Não, 80 MHz, cara. Ah, pois, tem tão atrasado. Desculpa, desculpa. Tens que comer proteína, Esses gajos. E fibra. É que eles têm uma rádio que se chama M80. Sim. Aí eles passam 5% da música que nos passou, passou nos anos 80. Sim. Que é engraçado. E é sempre a mesma. E é sempre a mesma. Eu acho que é, aqueles homens, pessoal do M80, se vocês precisarem de um gajo que os leve coisas novas dos anos 80. Não, mas eles dizem a melhor música dos anos 70, 80 e 90. A mais ouvida, pronto. Tipo, a mais vendida. Claro. Porque eles perceberam, pá, mas tu já nunca passámos tudo. De quem é que é aquilo, só se tu fores um gajo que for investigar, quando eles dizem isto é de 80. Eu curtia que eles passassem notícias dos anos 80. E o que eles estão a fazer já é passar coisas do milénio, do início do milénio. Muitas vezes sim. É, sim, dá a volta. 90 milénio. Mais a ver, já passaram quase 20 anos. 2000 era quase 99. Então daqui a 10 anos. Como é que é possível? Já passaram quase 20 anos. Sim, daqui a 10 anos, o 80 daquela cena já não faz sentido. Pois. Porque é. 90, 2000, 2010. 10. Pois sim. É. Não é? Como caraças, pá. E eles conseguiram, nesses 10 anos que tiveram, nesses 10, não, nesses 20 anos que tiveram. Acho que já não vou conseguir dormir. Um bocado só de morrantes e. É que, mas aquilo é de quê? É da Comercial, não é? É M80, acho que sim. Ou da Mega, é da. Pera, é da Renascença. É da Comercial, é por causa da. Só sei por causa daquela gaja que saiu das manhãs da Comercial. Não é igual a Wanda. Wanda Miranda. Wanda Miranda. Mas ela saiu porque se chateou. Houve assim um sururu. Chateou-se com o Pedro Ribeiro. Ribeiro. Roja. Riviera. Ela disse que ia sair para poder levar os filhos à escola de manhã. Mentira. É um tipo. E agora está na M80 e está nas manhãs da mesma. Exatamente. E os filhos vão onde? Sei que é isso que eu quero saber. Estudo à noite. Essa malta que costuma. Na escola da noite. Na escola da vida. Essa malta que faz programas às 7 da manhã, eles devem acordar aqui às 5. Às 5. Acho que mas tem o resto do dia livre, é a melhor coisa. Não tem nada, eles ficam para aí. Quando eu era miúdo havia escola de manhã ou de tarde. Dia, assim, e os dois primeiros anos era de tarde. Quando no terceiro ano fui para manhã, achei que era uma maravilha. Estás por acaso é fixe porque tu. É muito chato teres de levantar cedo e tal, mas depois. Tens o resto do dia livre. Tu terminas para aí às 10 da manhã, não é? Os programas deles acabam às 10 da manhã, tu a partir daí tens o dia ainda exatamente. Todo. Exatamente. E aquelas pessoas que dizem, ah, estes locutores são mesmo muito bons e não sei o quê. Aquilo tem um guião. Há um guião. Jura. Há um produtor. Não, jura. Não posso. Eles têm é 10, tudo improviso, man. Têm 10 mil gajos atrás de uma emissão. Mas estás a falar. Quem é que diz que aquilo é mesmo muito bom? Muita não sei. Gente. Estás a falar da comercial sim, mesmo. A minha cabeleireira. Já falamos isso alguns programas. Ele fala muito da cabeleireira. Já é a segunda vez que se fala. Como é que ela se chama? Isabela? Wanda Stewart. Isabelinha. Ele não repararam que ele ficou assim meio. Dito. Isabel. E o não fica parado. Há uma química qualquer entre a cabeleireira. É que eu meto no cabelo. Não, não há nada. E uma cabeleireira só com cotos? Tinha de ser uma tesoura de podar. E ele é que. Mas com aquelas fivelas do cabedal. Para ela poder passar os bracitos. Uma cabeleireira com cotos, né? E tu ali, pá, se calhar não corta aqui o cabelo. Não, não. E aqui ao pé das orelhas, tenha cuidado. E ela sempre corta bem. Pá. Eu vou só buscar ali uma motosserra. Aquela aparadora das sebes elétricas. Por acaso vi um vídeo. Passam indianos ou caraca a cortar cabelo, mas com fogo. Também, então, é o que se fazem cá os porcos, também fazem. Eu conheço um rapaz que teve a infeliz ideia. Há um rapaz. Havia aquele truque que era: tu tinhas um isqueiro na mão e com e o depois... dedo indicador. Exato. Tu encostavas o dedo indicador no braço da pessoa e carregavas no isqueiro e ela pensava que tu ias queimá-la. Onde é que esse gajo fez isso? Na puxota. Não, na nuca de uma gaja que tinha metido aquela cena no cabelo. Laca? Para ele ficar espuma. Tipo molhado, espuma. Ai, chaval. O dedo entrou-lhe pelo cabelo adentro e o isqueiro, bum, naquilo. Só que foi só aquela e camada. E agora só tem. Só pentei as sobrancelhas. Só pegou na camada da espuma. Estás a perceber? E eles entretanto. É tipo, é que ela pegou? Foi assim duas palmaditas. Meteu aqui ó. Para quem não viu os gestos, que é toda a gente, o Nuno estava a fazer caluços na cabeça. É tipo isso, sim. Curiosamente, esse é o gajo, aquele gajo que eu falei há um episódio ou dois atrás, que vira sempre as mesas todas e manda copos para o chão quando está num café. Portanto, mas sem querer. Sem querer. Aquele pensei gajo, que era só parvo. Também é. Boa noite, isso não é aquele gajo que trazia dois postes num Twingo, pois não? Não é esse. Não sei do que é que estás a falar, Júlio. O que é que tu fizeste com os postes, ou não? Aquele senhor muito bêbado. Não sei mesmo o que é que vocês estão a falar. Aquele senhor muito bêbado. Houve um senhor muito alcoolizado que roubou dois postes de eletricidade e levou no tejadilho de um Twingo. Pá, dá jeito. Para fazer as balizas. Ao quintal. Para fazer as balizas, exatamente. Em vez das pedritas. Então partes ao meio e faz duas. Então, mas o engraçado é ter sido um Twingo, não é? Posso-vos contar uma história. Twingo é um carrão do caralho. Posso-vos contar uma história de uma pessoa que não vou dizer o nome. Mas sério? Podia ser o meu pai. Então foi o teu pai. Estão a ver aquelas grades, naquelas grades metálicas que metem nos concertos à frente. Portanto, eu conheço alguém lá perto da minha casa que fez um portão de grades. De abrir com umas grades. Com essas grades. Mas se a polícia for à tua casa, não vai encontrar esse portão. A casa foi pintada e tal. Em minha casa não. Na frente diz Linkin Park. Não, eu acho que. Só Steph. Eu acho que as pessoas poderiam não ser culpadas de um crime desses, que é roubar uma barra, roubar um poste. Deram utilidade, não é? Se lhe derem uma utilidade. Espetacular. Dizer assim, não senhor, este gajo merece ter este portão assim. Está melhor aqui do que iluminar aquela parte da rua. Conheci um senhor numa terra que a EDP lhe estava a fazer qualquer coisa por causa de um poste de iluminação. Sim, também são e ele, para se vingar, roubou daqueles rolos gigantes com cabos. Ai, Jesus, isso é um e valor derreteu de dinheiro, tudo e foi vendido aquela secata. Portanto, se calhar também tem ter razão. Está certo, está certo. Queria-lhe cobrar dinheiro. Como é que chamam? Aquelas coisas dos carris dos comboios, a parte de madeira, pá. Isso tem um nome qualquer. Tem um nome, tem. Vigas. Estrago. As taipas. Uma sulipa. Uma sulipa. É sulipa. Porque uma vez foi. Manejaria, sabe? Conhece uma pessoa. Eu vou procurar na internet. Conhece uma pessoa. Conhece lá. Por acaso não foi o meu pai. Também agarrou numa coisa dessas, numa sulipa para pôr na lareira. Aquela parte. É uma sulipa, não é? Sulipa. Há imagens com sulipa. Também há tantas, não é? Mais uma, menos uma, geria. Essas pessoas que não são os vossos pais são os aventureiros. Só para casa. É muito óleo e é muito pesado. E ele diz que o senhor que teve que trazer, que se viu quase todo arrebentadinho. Então, e o filho dele, que não eras tu, não podia ter dado uma ajuda? Só descobri, não! Não, minto! Quando ele te contou, é que tu ficaste a saber. Exatamente. Só descobri que era o rapaz. E quando esse rapaz, que não és tu, chegou a casa e viu a casa, que não é tua, e viu aquilo em cima da lareira, que não é do teu pai, não disse nada. Não. O que é que ele disse? Eu não sei do que é que vocês estão a falar. Pois, nós também não. São histórias. Ai, são histórias. Bobadeiras. São opiniões. Pois é. Adoro gerir. São opiniões. Na eventualidade de algum dia terem apanhado assim uma grande bebedeira e numa disputa entre amigos terem ido roubar alguma coisa, já vos aconteceu? Já. Fruta só. Já. Não, mas espera, eram cerejas. E o dono da casa tinha uma caçadeira, portanto. Há sempre uma responsabilidade aí. Quando, cerejas, isso não é nada demais. Caçadeira. Está certo. Aí está bem. Já curiosamente, nós íamos à noite aos galinheiros. Foda-se. Roubar galinhas. Porque faziam lá as galinhas, não? Fazíamos um arroz cozido. Vocês matavam as galinhas, meu. Sim, mas comer é preciso. É assim, não pode ser vivo, porque, como mas, o polvo. Mas nós não fazíamos aquilo como as nossas avós matam as galinhas. Não faziam água, não depenavam. Cortam-nos o pescoço. Não, não é? Vocês com uma marretada logo. Nós era uma marretada na cabeça. Eu não posso. Eu estava a gozar. Não, mas era. Tu, claro. Olha lá, então como é que tu. Pá, pessoal, tchau. Então como é que tu arrebentavas um ganso? Ele é que te arrebentava a ti. Como é que tu ias segurar num ganso? Com força. Era com força, era. Era garras-te às patas e vais voar. Há quem diga que se espeta um alfinetezinho na cabeça. Ah, sim. Não é? Geria, estávamos num quintal à noite. Bêbados. Trazem o alfinete. Trazem o alfinete. Anda cá, porque eu vou aquele ali ao pato e eu vou apanhá-lo naquele sítio certo. Ah, geria. Então, aquele de grosso dos tapetes. Não? Olha, para falar nisso, a minha mãe fazia arreolos. Ora, era esse mesmo que eu estava a falar. Vamos ficar. Falar, então. Vamos ficar com o quê? Eu estou aqui a tentar escolher uma música, mas não estou. Vai ao site de uma gaja boa na net, vai lá. Vou, a primeira música. Vou, já sei, vamos fazer assim. Isso vai, isso vai, isso vai, vai, para já vais para vai, Coração vai, de Papelão, que já desde a semana passada quero ouvir isso aqui. Sim, mas isso é a seguir. Primeiro vamos à música. Vamos ficar com o quê? Ficar com o quê? Com o quê? Spotify? Com Father John Misty. Por exemplo. Cat Stevens. Cat Stevens. Pá, que é que geria? Qual é o novo nome desse gajo, pá? Que ele mudou quando se tornou muçulmano. Sim. Stevens Cat. Ele tem um nome. Father John Misty, Pure Comedy, Two Will Different Perspectives. Nós já voltamos para a última parte do Espelho Narciso. One side says y'all go to hell, the other says if I believed in God I'd send you there. Either way we make some space in the hell that we create. On both sides, one side says kill 'em all, the other says line those killers up against the wall. But either way some blood is shed, thanks to our cooperation on both sides. On both sides, one side says, man, take what's yours. The other says, live on no more than you can afford. Either way, we just possess. Everyone ends up with less on both sides. Geria, desligou a isqueira aqui dentro, pá. Agora é telemóvel. Um gajo não pode meter Father John Misty a tocar. Tu will leave the perspective. Isso agora já não é isqueiro, pá. É pure comedy. São os telemóveis. Última parte do Espelho Narciso. Antes de mais dizer-vos, se estão a gostar, passem no iTunes, no Mixcloud, na nossa página do Facebook, tudo. Se não estão a gostar, passem também. Ah, então, geria, só faz se quiseres. Vem, opa. Anda cá. Só faz se quiseres. Quer queiras, quer não. Ai. Isso era sempre uma expressão acompanhada com uma mão na cabeça e empurrar para baixo. Só para que tenham uma visão gráfica do que se está aqui a passar. Então, e aqui está, Nuno Pires. É só para dar um beijinho nas varilhas. Nuno Pires concentrado noutra coisa. Não, ficou que não... Sim, estou a investir nelas. Não. Oh Nuno, quem é Viana Kudelancia? Que? Viana com de Melancia, não conheces? Ah, não. Isso é aquela nova estrela porno portuguesa. Não é nova, já. Há uma estrela porno portuguesa. Ah, pera, Erika Fontes, agora é essa? Esta é mais autodidata, no sentido em que ela estudou por ela. Lançou-se sozinha? Exatamente. Não, tem um manager. Tem? Um manager. Tem. Manager, se calhar, geria. Não, não, não. É mesmo manager. Manager. Manager. Manager. Manager. Tem uma manager. Que é alguém que... é alguém que maneja. Que é alguém que é manager, cara. Está bem, geria. Eu sei disso. Porque és tu manager. Não, ontem, curiosamente, estava a ver a Viana Curmancia. É pá, chegaste, pá. Estavas a apertar-nos com o só sardão. Não, estava a ver aquele programa do Alvin. Qual programa? Qual programa? Ele tem 7. Ah, dos, sei, dos 500 que ele tem. E ele tinha lá, essa senhora. E, foi lá? Mas é uma senhora de idade. Viste a cara dela? Não, não, ela tinha uma mascarilha. Ah, desce-me com isso, a gaja. E ela estava a dizer que o ex-namorado que era o manejo. O ex-namorado. Mas ainda é? Ainda é. Mas há uma coisa. Tem, separaram-se. Não gostam de misturar trabalho e lazer. Foi o que alguém perguntou. Então, mas. Ela tens namorado e deixa com todos. Há uma coisa que o Alvin se esquece. Pá, é que as pessoas. Quem? Tu também, Marco? Okay. Não farias isso? O quê? Com a tua ex-namorada? Fonte. Não. Ah? Uma ex-namorada qualquer? Não. Não sabes parar? Não. As águas. O business? Não. Fazes bem. Que ninguém faz isso, realmente. Bem, o Alvin... tem 2 dedos de testa. Ela também tem 3 dedos, em algum sítio. Não, mas provavelmente o gajo é manager para não dizer que é chulo, não é? Eu acho que é isso. Deve ser só nesse sentido, tipo, ah, fica. Eu acho que o Geria só começa a render nas emissões assim já no final. Não, o Geria está na labuta desde o início. Mas. Pois está, pois está. É verdade. Eu estava a dizer que o Alvin às vezes esquece que se levar as mesmas pessoas a todos os programas que ele faz... Que é o mesmo programa. Que, sim, não é o mesmo programa. É que ele pode esquecer que as pessoas veem, podem ver mais do que um, não é? Eu nunca vi nada dele. Mas nunca porquê? Ele levou a todos os programas dele? Sim, quando me lancia, já ouvi o Alvin a falar com ela pelo menos 3 ou 4 vezes. Ele quer marcar pontos ali, ele quer mergulhar. Quer dizer que ele tem ou não. Não sei, exatamente. Ele que nos diga, ele que passa no nosso Facebook. Ele quer ver se é sim. Ou não. Para ver se é transgénica ou se é natural. É isso. Aliás, ela explicou porque o nome dela não é Diana, não é? Ao que parece. E o Curmancia é? O Curmancia é. É Mancia. É da parte do pai. Ela estuda na Faculdade do Porto. Então não estuda? Ah, uma menina universitária. De coração interior. Aliás, ela diz que foi o ex-namorado que disse que ela tinha um cu parecido com qualquer coisa. E ela disse, será que uma Mancia? E ela... Não te cheira a melancia. Exatamente. Poderá ter começado tudo aí. Alto, claro. Para aí. Aquela senhora é a avó dela. Estou aqui no Facebook. Opa. E o Estás sapo. Sempre no Facebook. A página sapo diz assim: provavelmente está a ser enganado por estes 10 mitos sobre exercício físico. Porque será que os chiganos vão ver o sapo na net? Acho que não. Se calhar não. Querem saber os mitos? Quero. Vamos saber os mitos então. Só se forem 10. Diz só 9. Saber os mitos que o sapo. Aparece logo aqui um senhor assim com uns óculos Arnet, talvez. Arnet. Porquê que são sempre 10 ou 5? Nunca é assim tipo 11? Nunca pode. Sim, 6. É redondo, é. 3. E quem é que escolhe os melhores 10? Tipo. Exato. Há uma sala onde... Portanto, então, aqui o amigo Nuno Noronha, que é o gajo que escreveu isto, diz: sem suplementos de proteína não tenho resultados. Portanto, isso é um mito. É pessoal, é um mito. Que não dá na farinha. No farelo? Ah, farelo. Não, isto é que é um mito. Sem proteína. Sem a farinha. Não tem, não vais lá nenhum. É isso. Não, isso é um mito. Pois é, um mito. Podes ir a algum lado. Podes ir a algum lado. Então, portanto, não é preciso proteína. Eu não estou a ver que os senhores estejam presos e sejam aqueles bois onde eu vejo. Puto, passa-me e away. Não, acho que isso não acontece lá dentro. Tem outro tipo de proteína nos duchos. O treino só é eficaz se causar dor nos músculos. Sim, há pessoal que diz. Como que... o pai às vezes chega sempre partido a casa e não é por causa disso que ele está um ganda. Está um ganda bicho. Não, mas há pessoal que diz: ah, pá, se está-te a doer é porque estás já a fazer efeito, não é? É isso. Tem as feridas. Não te vir no pain, no gain, não é? Mas está a doer muito. Mas só custa um bocadinho. Mas está a doer muito. Vá, não dói. Está aqui outra que é. Pronto. Tabeiras e coisas assim. Está aqui outra que diz que alongar reduz as dores. Os miúdos hoje em dia não sabem quem é que mais está a ver. Alongar reduz as dores? Deve reduzir. Mas isto também é um mito. E reduz, opa. Este é um mito, curiosamente, e eu pensava que era exatamente o contrário. Quando mais. Este gajo escreveu quando? É quanto? Quanto mais exercício fizer, melhor serão os resultados. Pessoal, não façam exercício. Não faço. Olha o Fer, lixou-se. Olha, comer hambúrgueres. Poxa, só pá. Oh, Marco, isso já é a música, do século passado quase. Oh, Google, dá novo. Põe a música. Era um rapaz bonito. É melhor a música, a irmã, né? Também, é irmã também. A irmã também. Vamos já embora, né? Ai, é melhor. O Jardel não andou lá. O Jardel? Não, esse não, é muito velho. Não, quem é que era? Não, não. Andou lá, o Cristiano andou com o irmão treinador, o Kike é Flores. Exatamente, o Kike é que andava. Era que andava a Kikala. Anda Kike é Flores. Anda Kike é Flores, um abraço. Olha, tu abraço estás a ouvir, não ele, sei de onde. Ele tem cheio de saudades nossas. Opa, ele sempre foi assim um. Um grande Kike. É, ele sempre teve um pinta, o gajo tinha pinta. Tinha pinta, eu acho que ia conheceu. Ia para a marisqueira do Tubarão na Figueira e lá, tu não mamavas se ele não. Eu, ai, fosse, não. Se fosse homossexual. Ele nem precisava dizer nada, só para mesmo não sendo, ias lá. Eu ia. Não, tranquilo. Limpava por um piso termoso, tu fazes tudo. Como se fosse um calipo mamava ali. À borla. O Nuno já disse que era como se mamasse um calipo. À borla. À borla. E o gajo ia para te pagar e tu, não, isto não é à borla. Fica por eu conta. Pago. Esta pago eu. Esta pago eu. Vamos embora? Acho que sim. Eu quando pergunto, vamos embora? Vocês não dizem nada. Quando eu. Está novo. Vamos ficar com os Future Highlands para ir embora. Run. Trabalho da Farfield, o Espelho Narciso regressa para a semana, no mesmo horário, 10 da noite, segunda-feira. Cá estamos nós, eu, Nuno Pires, Marco Paulete, Carlos Geria, Rafael Videira e... Foi mais um dia que não passámos o coração de papelão. É, pá, é isso, é verdade. Fica para a próxima. Adeus.